os Gutenberg financeia a sua destruição estratosférica corrompida. Pelo pódio da ambição, 13 família da pirante comanda o mundo. Os Rothschild, Rockefeller, põe seus planos pro futuro de Thomas Whitweb. 1797 fundou o olho principal de Satanás e suas maquetes, Aleister Crowley e a Goetia sacerdotal. Maçonaria implantada pelo sistema é brutal. Doutrina do Ides e os magos do ocultismo, que aliado ao Vaticano paganizou o cristianismo. Jesus Cristo vem de Mitra, sua Bíblia não me engana, pois conheço a verdade. Nos teus olhos tem escamas, segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 4. Está escrito que o diabo segue entendimento fraco e faz opaco, cria mente alienada. Quem me refuta não entende ou finge que não sabe nada. Não adianta você tentar salvar pessoas. Eu não te brio, eu engano contra suas falas tolas. Eles creem no meu fantoche e Jesus que eu criei. Não dão crédito na verdade, pois a todos enganei. Vou levar pra escuridão, arrastar não vão ter paz. Meus demônios trabalhando, penso que sou tão sagaz. Não tenho um tridente, nenhum chifre na cabeça. Na verdade eu uso terno e prego dentro da igreja. Minha arte é enganar, te jogar na escuridão, na miséria e os calabouços que estão dentro da prisão. Seja ela ou mental, pensa que é tão feliz, mas na verdade é só um escravo da Matrix que eu fiz. Não adianta ajoelhar, glorificar, até Zeus, te enganei mais uma vez. Você nem percebeu, vou levantar a minha besta nessa era governar. Esse é o meu império, somente um pode salvar. Eu não vou deixar você acreditar. Eu sonho com arrebatamento, muito perto já está. A noiva já está adornada pro cordeiro abraçar. Vê se se livra da bagagem que te impede de subir. Clama e ao verdadeiro, ele quem vai te remir livre do erro. Como a garça viveu meio ao lamaçal de vestes brancas nesse mundo. Seja mais espiritual, furando o olho da pirâmide. Terron não vai nos obter, nem demiurgo deste mundo. Que irá prevalecer, usa a monra de balaíns. Vive em deturpação, grita entre as guerras religiosas. Um campo de concentração, vão dizimar seu raciocínio, te impedindo de pensar. Sabedoria e conhecimento é a chave que vai te libertar. Se livre agora da mentira, eu glorifique a Baal, senhor da Bíblia ou das moscas, que te arrasta para o mal. Faz marionete seu pastor, lucra com sua ignorância, enquanto você passa fome, ele que tá numa bonança. Mas Micael já se levantou, com a espada flamejante, um cavalo soberano, quem vem vindo adiante. Luta de Armagedon, Gog e Magog, pode crer, pode crer. Tem guerra bíblica na matéria, e é o que vai prevalecer. Vejo um homem bomba se explodindo no conceito de Alá. Mais um dragão que se levanta, a China que consumada está. Vírus imortal, epidemia, de tsunami, Babilônia. Era Matrix de transforme, e os robôs de proclamação. Influi a riqueza de Bill Gates, financia a nova ordem. Informação, tráfico sonoro, o meu crime é forte. Ideologia forte. É papo reto, ladrão. Somente Yud Riva Virre concede a salvação. Tá ligado?